bebê está engatinhando, quase andando e já quer falar. O papai está lhe ensinando, o bebê vai aprender a cantar. Quase andando e já quer falar. O papai está lhe ensinando, o bebê vai aprender a cantar. O bebê está engatinhando.